Eu durmo acreditando no melhor, acordo vivendo o pior. Eu já cansei, não consigo mais. O dia inteiro eu me esforcei, sem reservas me entreguei, mas não deu. Olhei pra trás e num instante eu fui congelado. Coração despedaçado, eu revivi minha antiga história. Cansei de disfarçar minha liberdade, viver preso em minhas memórias. Pra conquistar a minha liberdade, eu caminhei com tanto esforço, tantos dias sem cair no chão. Mas foi um passo em falso e eu caí novamente. Me prendi tudo isso com minhas próprias mãos. E hoje eu decidi encerrar tudo, desperdiçar o futuro que Jesus sonhou pra mim. E a partir de agora eu declaro totalmente o meu fim. Sei que não dá mais, Pai, já não existe regime. Aqui dentro tá escuro, não tem luz aqui. Me perdi na escuridão que se formou em mim. Sei que não dá mais, cansei de explicar a minha situação pra quem não consegue ler o meu coração. Por isso me expresso com essa canção. Se engana se pensar que não te escuto. Esse mundo seu escuro não ofusca a luz que existe em mim. Os erros que te sugam, sabe bem que meu cuidado vai além e não consome o amor que tenho aqui. De noite tô aqui presente perto, vendo tu olhar pro teto, violão bem do seu lado. Consigo decifrar tantas palavras que você diz quando está calado. Você consegue sim, não procure em você o que só tem em mim. Você é forte e corajoso, ainda não é o fim. Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui. Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender. O que o seu coração escreve, eu consigo ler. Fica calmo e tranquilo, eu vou ouvir você. Você consegue sim, não procure em você o que só tem em mim. Você é forte e corajoso, ainda não é o fim. Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui. Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender. O que o seu coração escreve, eu consigo ler. Fica calmo e tranquilo, eu vou ouvir você. Você é forte e corajoso, ainda não é o fim. Tantas vezes demonstrei que estou sempre aqui. Você consegue sim, não tente explicar, ninguém vai entender. O que o seu coração escreve, eu consigo ler. Fica calmo e tranquilo, vou ouvir você.